poder apoiar meus pés cansados de vagar por aqui. Terra firme pra subir, sem ter medo de cair. Tormentas podem vir, mas não vão me abalar. Firmeza sinto em poder estar contigo, e quando chega o perigo, seguro tua mão sem temor. Seguro tua mão, meu Senhor, minha rocha firme. Minha vida está segura nas mãos de quem não vai deixar cair. Prefiro a direção do teu olhar a me guiar. Em tuas pegadas vou pisando e tuas mãos vão amparando a minha vida. Firmeza sinto em poder estar com